tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. '75, we brought you an album with a song. I'm está a ouvir Ouro e Platina. Yeah. sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. A melhor música. I said, honey, let's do it.